vida do menor. Quem é o menor da vida do menor, da vida do menor? Que rouba pra comer, que rouba pra viver, que rouba pra viver. Que rouba pra comer, que rouba pra viver, que rouba pra viver. É o menor abandonado. É o menor abandonado. Fugiu da sua casa, crise e desgraça, crise e desgraça. Fugiu da sua casa, crise e desgraça, crise e desgraça. Seu pai não ganha bem, sua vida é na Febem, sua vida é na Febem. Seu pai não ganha bem, sua vida é na Febem.